Salve-se quem puder. Levantar-se-á assim nação que é. Contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, uhum. Epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes assim sinais do céu. Só porque salve-se quem puder. Se puder, seja lá quem for, homem ou mulher. O mundão tá louco, se afundando aos poucos. Futuro obscuro, vivemos no sufoco. Pai que mata filho, filho mata pai. Quem vai interferir, diz pra mim quem que vai. Desacreditar, nem pensar só naquela. Moleque foi morto a tiro de favela. Sequela de uma vida sofrida, vivida na miséria, sem perspectiva. Crianças fumando crack, perdendo tempo nas ruas do centro, andando ao relento. Eu lamento e tento entender o porquê. Não querem viver, preferem morrer. Se matar, será que é a solução? Não, não posso acreditar nisso não. Irmão, eu daqui assisto só de desgraça. Vejo ser humano se matando de graça. Na praça já não faz sentido andar. As rosas murcharam, contaminaram o ar. Nas casas os portões só vivem trancados. Os carros dos milionários são blindados. Hoje em dia ninguém confia em ninguém. Parceiro matou parceiro. E além, seu filho é programado pra ter medo, mano. Mas o medo que o faz sentar o dedo. Você mesmo transforma seu filho num qualquer. Assim que é. Pode acreditar, malandro. O mundo que você vive não é brincadeira não, tio. Tem que tá ligeiro, tem que tá esperto, porque o bagulho é louco, certo? Vem comigo, vem comigo. Um homem na estrada recomeça a sua vida. À procura da dignidade perdida. O brilho dos olhos é de um sonhador que quer esquecer tudo que passou. 25 anos depois, sai do inferno. Se sente deslocado no mundo moderno, de terno, antiquado e sapato social. Vaga pelas ruas na condicional. Feliz e ao mesmo tempo assustado. Tá tudo diferente, tudo tá mudado. As pessoas não se olham, não se cumprimentam. Andam estressadas, concentradas no que pensam. Indiferentes ao que acontece ao redor. Programadas com seu próprio mundo e só. No jornal as notícias causam arrepio. Mas um corpo é encontrado olhando o rio. Drogado mata o irmão e nem lembra o que fez. Mãe abandona filho de um mês. Polícia é flagrada numa ronda de rotina. Em boate de luxo recebendo propina. Enquanto uma escola é construída na lugar, já se tem 10 prisões a mais. Político opressor, a exclusão social. Dentista perde a vida por motivo racial. O morro e o asfalto no Rio. Integrantes do MST. Uns vão, outros morrem por um qualquer. Assim que é. O barato tá ficando feio, tio. Isso é bíblico, malandro, presta atenção. Certo, mano? Mas aí, vamos continuar. Sabe por quê? Aí. No Sudão matam negros com AK-47. Prisão de Saddam chegou via satélite. Puxe! Fuzis atiram em defesa do petróleo. América do Norte garante monopólio. O mundo se comove, porém ninguém se move. Vem doutor, você tá na mira da minha nove. Meu microfone faz o estrago que eu quiser. Vai, pega o celular e pede pano pros gambé. Menor disparar, mata amigo na escola. Doença miserável, HIV e ebola. Extermina meus irmãos na África do Sul. Atentado terrorista sob céu azul. Nas ruas da Sul ou no Oriente Médio. O corredor da morte é a cura pro. Nos mares se trava a guerra naval. Nos ares acontece a exploração espacial. Células clonadas em laboratório. A ciência ignorando Deus é notório. Testes nucleares a fim da destruição. E você aí, vem aí, sem preocupação. Deputado esculachado em CPI. Novelas ensina donas de casa a trair. Tragédia no cenário do rap ganha destaque. Mataram sabotagem Gilmar e Tchumbac. Final dos tempos, provam sua fé. Quero ouvir assim que é. Aqui ou lá, em qualquer lugar. Sabe se quem puder. Brasília tá chegando pra representar. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. GOG, chega mais meu parceiro. Aqui se realiza um sonho antigo. Uma aliança entre fãs que hoje são amigos, eu sei. Percebo, é de Deus que vem, provém a chance. Provei e não senti o gosto amargo. Eu vou avante a tan, te abraçar, representar. Tô aqui, ha! Fruto nordestino, maduro, do sul do Piauí. Relatar o que vi. Deselegante foi a cena, mas eu não sorri. Sou latino, peregrino, desprovido de dinheiro. Grilar do abá, com proliferado puteiro. Que se dá de várias formas, não só na cama. Lamentava a cena, o algoz e a primeira dama. Não sei se vou pro céu. Sou fiel, sou fidel, sou cruel, mas não tenho coração de papel. Pisou na bola, ele ameaçou no calcanhar de Aquiles. Aí, Gog, subi lá de pega, fica ruim pra Alexandre Pires. Falou, sujou a bandeira brasileira e vergonhando da América Latina inteira. Inocência, oportunismo, ignorância da história. Chorou nos braços de quem tem fama sem glória. É preciso ter cérebro, coordenação motora. Pra não cantar a maçã da maldita gravadora. Pra não financiar via Coca-Cola a metralhadora. E nem desonrar a ficar nossa genitora. Desonrar a ficar na genitora. Assim que é.